te encontrar. Foi tão bom, eu não tinha paz, nem um prazer que sentia. Muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi tua voz me falando de amor. Pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Sem tua luz, eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim. Quando estou ao pé da cruz, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer. Simplesmente eu não posso e não sei viver sem você. Sem tua luz, eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só. Longe de você.